Magnólia. Magnólia, eu disse Magnólia, eu disse Mag. Eu gosto do que tocou também do Lá vem o homem da gravata florida. Acho que a gente tem que mudar de ramo. Fazer um podcast sobre Jorge Ben. Vamos abrir uma igreja com coral. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais bem divulgado de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana e estou aqui com o Lucien Chalsar. Boa noite. O Vitor Viana. Boa noite. E o André Barcelos. Boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre o filme do Martin McDonagh, um diretor inglês, filme chamado Três Anúncios para um Crime. No original o título é bem mais longo. E eu não lembro do nome da cidade. Ebbing, Missouri. Ebbing, Missouri. O filme acompanha essa a personagem da Frances McDormand, a Mildred Hayes. Uhum. É isso? Uhum. Ela, no começo do filme, passa por uns outdoors no lugar da cidade e vai atrás da empresa publicitária para colocar alguns outdoors. E meio que ela coloca três frases chamando o xerife da cidade para resolver o caso da filha dela, que foi estuprada e morta, ou como diz um dos outdoors, estuprada enquanto morria. Isso acaba gerando uma comoção, principalmente com a comunidade policial da cidade, principalmente com o xerife Willoughby. Ele acaba confrontando ela, se acaba logo descobrindo que ele está com câncer no pâncreas e também está perto de morrer. Alguns policiais, principalmente o Dixon, que é um policial meio bobão caipira e escrotão, tenta defender as honras do xerife amado, faz umas merdas e ameaça o cara da empresa de publicidade e tal, ameaça a própria Mildred. Eventualmente, o Willoughby, que tá meio culpado e também já bem doente, ele se mata. E fica um pouco no ar, nos arredores da cidade, que talvez seja por conta dos outdoors que a Mildred colocou, mas... Isso é uma especulação, né? Mas ele deixa uma carta pra Mildred, ele paga mais um mês dos outdoors pra ela. E nisso o Dixon também fica super puto com a situação, e a Mildred acaba, para causar mais, decide botar fogo na delegacia, e por acaso o Dixon tá dentro da delegacia, enquanto tá lendo uma carta que o Willoughby deixou para ele, dizendo para ele ser um policial melhor, que ele pode ser um detetive, se ele tiver um coração melhor e deixar de ser tão escroto. Dixon. O Dixon começa a querer fazer as coisas certas e começa aqui do jeito dele meio que investigar o crime de quem matou a filha da Mildred. E ele acaba desconfiando de uma pessoa e arranja o DNA dele e cria uma certa esperança, tanto pra ele quanto pra Mildred, de que eles acham a pessoa, que acaba logo sendo... dispersa essa esperança, porque os testes afirmam que não foi ele que estuprou e matou a filha da Mildred. Mas eles conversam e eles sabem onde esse cara mora, e eles acabam combinando de ir, porque eles sabem que ele fez algo ruim alguma vez na vida, porque eles ouviram ele falando, e decidem ir de encontro a ele, provavelmente matar eles. E na viagem de carro até lá, eles meio que se questionam se vão matar ou não ele. E dizem que vão decidir no meio do caminho, e o filme meio que acaba assim. Foi difícil fazer essa sinopse, né? Mas eu acho que tá, as coisas estão colocadas. Mas é, eu acho que é uma característica já do filme, de que ele não tem um rumo, né? É uma Sim. narrativa sem rumo. E tu não sabe o que vai acontecer depois, porque parece que nada vai acontecer, né? Não tem uma casualidade, sim, das coisas. O único objetivo mais claro que se põe no filme é descobrir quem é o assassino, né? Só que isso é bem pouco, na verdade. Isso se dá em um certo momento, mais pro final do filme, quando eles começam a desconfiar desse cara. E logo também acaba esse objetivo, mas... Quando eu comecei a ver, eu achei que ia ser um filme de investigação, assim, que eles iam retomar o caso da filha da Mildred, mas não é isso e o que é, então? Acaba sendo muito mais acaba repercutindo a partir dos outdoors, sim, e de como isso afeta as pessoas. Os principais personagens do filme, né, que são a Mildred, o Willoughby, que morre no meio do filme, mas que é a grande parte disso, e muito o Dixon. Sim. Mas são... esses talvez sejam os personagens principais, mas tem bastantes personagens do filme, assim, né? Sim. Ele meio que acaba tratando daquela comunidade também. Então, acho que... talvez o interesse do filme, pra mim, pelo menos, é... essa paisagem que ele elabora, assim, né? De muitas personagens e tem... o filme tem um desencadeamento dramático ali que é... a colocação dos outdoors, mas eu acho que ele faz meio que uma, tanto uma paisagem física quanto uma paisagem moral, assim, daquela comunidade, né? Uhum. E esses outdoors desencadeiam conflitos entre vários personagens, assim, e esses personagens principais carregam junto consigo outras personagens que são secundárias, mas que não passam muito mal traçadas, assim, eu acho que elas são importantes também, né, nessa construção de uma paisagem moral da comunidade, assim. Sim. Eu acho que um pouco os outdoors, quando eles são colocados ao público, assim, né, porque eles também viram objeto de matérias de jornal e coisas assim, eles são meio que esse ponto para dizer que quando a coisa é colocada ali ao público, ela está sujeita a várias interpretações, digamos, também, né? Que cada pessoa que tenha contato com aquilo possa reagir de um jeito, né? E daí que vão surgir essas atitudes morais, né? Então tem as pessoas que tomam as dores do chefe de polícia, né? Sim. Que é principalmente o Dixon daí, né? Que fica mais indignado e tal. Sim. Mas várias pessoas da comunidade que vão... O Dixon, o padre, o dentista... Uma mulher com olho estranho. A mulher com olho estranho. Sim, eu acho que isso vai um pouco mostrando, de certa forma, a violência que está ligada com a moral da sociedade, assim, né? De tipo... Mas ao mesmo tempo é um filme sobre uma pessoa, né? Uhum. É sobre a protagonista. É sobre o sentimento que a protagonista tem depois da morte da sua filha. O que ela vai fazer com isso, né? Depois de meses da polícia investigando e nada acontecendo e nenhum culpado, nenhum suspeito é levantado, né? Apesar de ela ter enterrado a filha, é como se não tivesse enterrado, né? A coisa tá viva ainda pra ela, assim. Uhum. E eu acho que o filme tenta dar conta desse processo de... aceitar isso, de certa forma. Parar de ir contra o mundo e aceitar que isso aconteceu, né? Sei lá. Não sei, cara. Não sei se ela aceita exatamente. Pois é. Eu acho que ela remoe um pouco, assim. Acho que ela rumina um pouco, assim, mas... Mas eu acho que o final é indicando que ela aceitou, assim. Mais do porque fica... Até o último segundo eles vão lá matar um cara, né? E aí tem aquela viagem de carro desconfortável e eles falam que eles vão pensar se vão matar o cara ou não. É mais essa incerteza que fica como final do filme. Mas ela já tá abrindo a brecha, entende? Antes era um rancor monolítico. Sim, tem isso. Tem uma progressão dela ser muito dura com todo mundo o tempo todo. E mais pro fim do filme ela começa a aceitar mais umas coisas e não ser tão raivosa. E, por exemplo, ela descobre que o ex-marido dela queimou os outdoors. E ela pega uma garrafa e vai em direção a ele e você pensa que fudeu. Mas não, ela só deixa a garrafa, fala umas coisinhas e vai embora, assim. Né? Tem um pouquinho... Parece que ela tá cansando eu acho. Sim. É, porque anteriormente a gente já viu outras reações dela em que ela, né, seria mais agressiva. Por exemplo, a cena com o dentista gordo lá, né? Uhum. Que ela tá no dentista e ela vai descobrindo que o dentista tá fazendo, sei lá, tratando ela, fazendo tratamento de uma forma bem bruta, né? Ele quer arrancar o dente dela a qualquer custo. É. Sim, também, né, sem fazer nenhum exame e tal, né? Tipo, como um pouco de tomar as dores também do xerife, né? E ele mal abre a boca, ele mal fala o nome do chefe de polícia e ela já tá descendo a porrada nele. Sim, e aí ela, tipo, fura o dedo dele, né? Tudo bem que ela teve presença de espírito, Sim, tudo bem que a Frances McDormand daí fica muito vivo isso, mas pareceu muito Irmãos Coen essa cena pra mim, assim. Sim. Ela atua no Fargo, né? Ela, mais de um Gosto de Sangue também. Ou O Homem que Não Estava Lá. E ela é esposa do Joel, do Ethan Coen, não sei de qual dos dois. Sim, eu fiquei um pouco com essa impressão de ser um filme dos Irmãos Coen, não deles, assim. Tem um pouco disso de tratar do interior dos Estados Unidos e... Tem um humor meio negro, assim. E tem esse humor meio negro. Mas, bom, vocês dois também viram em Bruges, assim. Ele tem um pouco... esse humor desde lá e é meio desconfortável e não... Pelo menos em Bruges faz muito tempo que eu vi, mas o 3 Anúncios tem momentos que o humor não funciona pra mim. É, que é muito exagerado, que é muito estereótipo. Quando, por exemplo, tu lembra? É, todas as cenas que tem a garota mais nova que é casada com o ex-marido da coisa, ela é... ridícula. Mas ali eu acho que é justamente o humor que não é o humor negro, assim. Uhum. É um humor mais do ridículo, é justamente... Sim. É um humor mais americano do que o humor mais inglês que ele tem no Em Bruges, bastante, né? E que nesse filme também aparece, que eu acho que fica até engraçado, né? Eu noto, assim, essa coisa do tipo de humor mais inglês que tá bastante nas falas, na sagacidade das falas dos personagens, assim, que são bem eloquentes até, né? Se for pensar que são uns caipiras americanos, tu vê que eles falam de Shakespeare e coisas assim, Oscar Wilde e tal, né? E que é um pouco, sei lá, eu acho que tem um pouco a ver com essa tradição, assim, as falas são todas meio inteligentes, do tipo quando... A Mildred vai brigar com o padre, né? Ela tem aquela discussão. Sim. O padre vai na casa dela, dá um esporro porque o filho dela tá sofrendo bullying na escola por causa do outdoor e tal. E ela reverte toda a situação pra praticamente acusar o padre e a Igreja Sim. Católica de pedofilia. É uma Sim. boa virada de diálogo mesmo. Sim. Mas... acho que tem a ver com esse trabalho do texto, assim, que parece importante no filme, assim, dessa... das falas bem escritas de um ponto de vista da eloquência, assim. Mas, da, mas eu também achei algumas cenas em que a casualidade das falas parecia meio gratuita, assim. Sim, em eu que acho. Algum personagem puxa um ponto de nada que não estava no assunto só para fazer alguém ficar com raiva porque era necessário naquela cena, sabe? Algumas interações entre a Mildred e o ex-marido dela são muito assim, tipo, tudo bem, você pode dizer, havia uma história pregressa entre eles que você não tá vendo ali, mas parece bem gratuito tudo que um diz pro outro, às vezes. De forma geral, eu acho o filme gratuito, ele nunca tem um nexo causal, assim, ele sempre joga as coisas na cena. Uhum. E tu acaba admitindo isso enquanto tu vê o filme, né, mas... Não é o procedimento da narrativa mais tradicional, né? De uma coisa leva a outra. E acho que esse próprio senso de humor também aparece um pouco assim, ele rompe nas cenas às vezes, né? Do tipo, brigando com um menino e de repente ele, no meio da discussão ele faz uma piada de... Lá do Kant, né? Que também é uma palavra bem inglesa e bem britânica, assim, né? De tipo... Acho que é a palavra mais ofensiva, assim, para os ingleses, e é tipo... Ele solta isso no meio da briga, assim, e ele fala, não, é só uma piada, mas tipo, não tinha o menor clima para ele soltar essa piada, né? Mas eu acho que é um pouco esse tipo de senso de humor, né? Que eu acho que entra dentro dessa relação de falta de causalidade, assim. Não sei. Mas isso eu acho que faz parte de toda a composição das personagens ali, a relação do Willoughby com a esposa e as filhas também. É sempre muito. As falas são sempre muito violentas e ao mesmo tempo é aquilo ali é o cotidiano deles, assim, né? Tipo, sempre alguém falando alguma merda assim no meio. Ele chamando a esposa, sei lá, de puta, alguma coisa assim, mas de um jeito carinhoso, assim. É, em geral, parece que a violência é bastante presente na sociedade que o filme tá tentando mostrar, sim, sabe? É, o tempo todo. Acho que chega a ser tematizado em algumas falas, né? A coisa da violência que gera violência e tal. Sim. É, acho que é bem central no filme essa coisa da corrente de pequenas atitudes que vão se propagando normalmente através da violência, assim, né? Do ódio, sei lá. O marca-texto lá, sei lá, como é que é o nome daquilo? Como é que é o nome disso? Marca-página? Marca-página. Do ódio, suscita o ódio. É meio que o filme parte, jogando na cara o que, que ele tá querendo falar um pouco. Sim, assim, sim. Que vem da boca da personagem do... Mais idiota. Né? Sim, é. Eu acho que o filme tem cenas que às vezes tá muito verbalizado aquilo pra onde ele talvez esteja apontando, talvez, né? A coisa da a gente comentou antes do sentimento de culpa da Mildred em relação ao estupro e assassinato da filha, aquele flashback que tem, que a filha sai de casa porque não conseguiu o carro emprestado da mãe, falando que espera ser estuprada, e a mãe fala, espero que você seja estuprada. E daí isso acumula a princípio na personagem para que a gente entenda que a personagem não é tão forte assim. Sim, a personagem tem uma cicatriz e talvez seja essa cicatriz que ela tá tentando fechar e que ela não consegue fechar, assim, né? Uhum. E essa cena é meio ruim nesse sentido, assim, de colocar tudo muito às claras, assim, mas ao mesmo tempo eu acho que, por exemplo, comparando com o filme anterior, o primeiro longa dele, esse em Bruges, eu acho um filme muito melhor. O Três Anúncios, tal, não sei o que acontece, mas eu acho que a estrutura desse filme é mais interessante. Tem mais personagens, tem mais a ver com o espaço em que eles vivem, tem menos jogo de piadinhas e de humor negro, eu acho, que o que tem no In Bruges, assim. Eu acho que é outra coisa que o cineasta está procurando ali. O In Bruges é uma comédia mesmo, né? Assim, mais declaradamente, bem mais declaradamente, né? Esse tem cenas cômicas, mas tá falando de algo muito pesado e complicado. Sim, eu acho que as cenas cômicas estão ali, mas eu acho que contribuem um pouco pra... não é nem pra aliviar a dureza da história, assim. Às vezes eu acho ressalta. Eu acho que ressalta a dureza, assim. Uhum. Da violência que tá ali e de ser ao mesmo tempo uma coisa que as pessoas estão vivendo com aquilo, enfim, ao mesmo tempo conseguem suportar aquilo, assim. Sim. Eu acho que talvez o que seja mais um alívio cômico mesmo seja o personagem do anão, assim, né? Porque parece ser um personagem que tá servindo como um mediador de evidenciar os preconceitos, assim, de um jeito mais geral, digamos, do tipo, a situação dela sair com o anão ser meio cômica, mas ao mesmo tempo ela tem um preconceito muito grande ali que meio que coloca todos os outros preconceitos que são discutidos no filme meio que unidos, assim, de uma forma mais evidente, né? De tipo, ela tá saindo com o anão, tá todo mundo vendo, tem uma coisa ridícula naquilo ali, e meio que une os outros, assim. Não sei se vocês entendem um pouco o que eu tô querendo dizer, mas... que o anão também já tinha no In Bruges, né? Tinha um personagem já que ele, Que ele justamente no Embruges ele ficava discutindo sobre como tinham anões que se suicidavam, porque devia ser foda ficar sendo chamado de vários nomes que não sei lá o que e tal, e enfim. Uhum. Tá, mas e aí, vocês veem esse filme e o que que acontece com vocês? Assim, é... Vocês saem pensando que não vale a pena a violência ou que... Aí é que tá, cara. O que que aí vocês... é que tá. Eu acho... Eu acabei valorizando o filme porque eu acho que não tem nada a ver com decidir alguma coisa em relação a isso, assim. Tipo, de sair do filme e pensar... Tomar alguma decisão redentora na minha vida. Apesar de o filme ser feito de personagens que estão em busca de redenção, né? Tanto a mãe, que tem um sentimento de culpa e quer vingar a morte da filha pela qual ela talvez se ache culpada, quanto o personagem do Dixon, que tem uma virada durante o filme e ele busca a redenção, quanto o personagem do pai da garota que pede perdão para Mildred também em alguma, uhum, em alguma ocasião. É, acho que o filme não tá tratando, não tá te propondo alguma coisa nesse sentido, uhum, assim. Isso eu acho interessante, assim. Eu acho que por mais que ele seja caricato às vezes... Mas tal, o filme não termina igual ele começou. Ele não termina igual ele começou, cara. Mas ele também tá tratando de outra coisa, que é um outro estuprador potencial. Não é o cara, né? Mas é mais a relação da mãe com isso, né? Ela tá deslocando pra esse cara novo daí, assim. Uhum. Sim. É, você pode encarar que talvez o filme seja uma história de origem de um par de justiceiros, né, que vão por aí matar potenciais estupradores, mas eu acho que não é isso o filme. O filme é mais sobre essa situação humana em que muita coisa ruim acontece e a gente é extremamente impotente a respeito, uhum, de tudo, sabe? Seja alguém fez mal a mim, seja... Eu tô com câncer, tô pra morrer, ou as pessoas estão ao meu redor morrem e eu não consigo fazer nada. E também que existe uma energia autodestrutiva, né? Assim, sim, nas coisas. É. Faz o cartaz e uma série de coisas negativas vai acontecendo por conta do cartaz. Né? Sim, e eu acho bom essa parte do filme em que o chefe de polícia acaba se matando, assim. Uhum. Uhum. Porque, na real, o filme começa com ela colocando cartazes porque a justiça institucional não funciona. Ela cobra que o responsável tome a posição de responsável, mas ele tá doente, assim, né? Quer dizer, a justiça nem sempre funciona porque as pessoas são frágeis, assim. E o cara acaba se matando porque ele não aguenta o câncer, né? Ele não aguenta a doença, a situação em que ele tá... Então, uhum, e mesmo eu assim, acho isso interessante. Assim, é, sim. E mesmo assim, não é como se a polícia tivesse sido incompetente no caso. Eles tentaram tudo, tem uma descrição disso, sim, de que, uhum, fizeram teste de DNA e tudo, e ninguém bateu. Então, é mais um caso difícil mesmo, sim, de, sim, se solucionar. Que, né? Ele é... até menciona que daqui 20 anos, talvez alguém fale alguma coisa no meio de um bar ou em algum lugar pra alguém, que alguém vai ouvir e vai se resolver da maneira mais idiota. Sim. Que o filme até tematiza isso, porque é meio que acontece pra eles suspeitarem do cara, uhum, que eles vão... desconfiam que tenha sido assassino. Mas não é, mas tipo, essa... acaso da vida, de tudo que só causa dor e desespero e não... É um filme pesado sem redenção pra ninguém, no fim das contas. É... Eu acho surpreendente a coisa do caminho de redenção do Dixon, assim, de ele, tá, então eu vou tentar trabalhar, vou tentar ajudar essa mulher nesse caso. É, né? Que... Mas daí ele acaba se transformando num vingador, assim, que ele quer matar... Digamos assim, que o Dixon tem convicção de que o cara é um estuprador, assim, né? Uhum. Porque ele ouviu e talvez o cara esteja só se gabando, assim. Ele não sabe se... Uhum. Né? Não existe. O filme também não deixa muito claro. É. Não sei, eu acho duro isso, assim, a possibilidade deles estarem rumando para uma vingança, para uma reparação contra, sei lá, vitimando pessoas que talvez não sejam culpadas, assim, né? Uhum. Eu acho isso interessante. É. Mas ao mesmo tempo o filme, esse é um dos personagens, né, esse personagem que eles pretendem matar no final é um dos mais caricatos, assim, né? Ele já é maniqueísta mais do que caricato, talvez, né? Ele já chega na loja quebrando coisas, ameaçando a Mildred, saindo sem pagar e tal. Sim. Então, desde o começo, tu já sabe que ele é uma pessoa odiosa, assim, um idiota e tal. E aí ele ainda conta aquela história no bar, que depois não se confirma exatamente pelos testes da polícia, né? Mas, tipo, tu continua com a convicção de que o cara é um idiota. Então, de certa forma, isso alivia o fato de que talvez eles vão lá matar o cara, né? Porque... Uhum. Tu sabe que não tá tão em jogo assim mais se ele é inocente ou não, porque ele é um idiota, assim, um escroto, sabe? Não, acho que não alivia o fato de talvez eles Eu acho que alivia. Não, é porque ele... Eu não sei, eu fiquei com a impressão muito forte de que aquele não sei é um não, assim, no final. Não, eu também... De não sei se vamos matar isso, e talvez isso seja um não. Isso também alivia, eu acho. Eu acho assim, que isso, né? Dá uma... Eu acho que dá uma sensação, sim, de que... Né? Se a gente quiser procurar talvez o final feliz, é que a Mildred e o Dixon pelo menos agora tem uma relação amigável. É, e entra a coisa do perdão um pouco, né? Porque o Dixon joga o agente de publicidade pela janela... É. E a Mildred bota fogo no Dixon, praticamente. Sem querer, né? Sem querer. E aí, o agente de publicidade perdoa o Dixon, né? Uhum. Eles dois ficam na mesma sala no hospital e ele, tipo, consegue perceber que é o Dixon, mas oferece suco de laranja pra ele, né? Sei lá, faz as pazes. E da mesma forma... A Mildred confessa que botou fogo na delegacia e o Dixon perdoa, né? Sei lá. Então tem um pouco isso também como final feliz, né? Sei lá. Mas eu acho que tem uma diferença da personagem do início pro final, assim. E qual é? Não, eu acho que tem a ver com colocar em questão a si mesmo, assim. A própria determinação de fazer justiça a qualquer custo, mas... Bom, talvez eles não matem o cara, né? Que eles, sim, desconfiam que seja um estuprador. Uhum. E eu acho que é um bom final para um filme que se arma em torno de várias personagens, em que todo mundo tá fudido e que as personagens começam a perceber que tá todo mundo fudido, assim, né? Uhum. E que talvez as noções de bem e de mal não sejam tão, tão simples assim. Numa ideia geral do filme, ele me agrada, assim. Eu tenho mais problemas um pouco com a obviedade das coisas, do quão ele é explícito e caricato, mas também um pouco na organização das cenas ou na falta de ritmo entre uma cena e outra. Tem momentos que eu acho que cai o interesse. Por exemplo, você falou bastante da cena do jantar com o anão. Uhum. Pra mim, ela tá num momento em que as coisas estão começando a se desvendar. Uhum. E tem uns 5 minutos ali em que nada, uhum, vai pra frente, sabe? Sim, sim. Ali não parece revelar nada. Tá tudo na reta final. Eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa da corrente mudar de valor, assim, né? De antes as coisas estavam acontecendo da violência através da violência, e ali começa a ter, sei lá, os perdões, né? Digamos, uhum, as redenções. Então, o anão, ela sai com o anão porque ele podia denunciar ela, assim, né? E eles entram nesse pacto ali de sair. E aí ela perdoa o marido, né? Aí tem, tipo, o marido confessa que botou fogo e ela... Uhum. Sei lá, acho que aí começa a cair para esse lado. Mas eu concordo, assim, que em termos de ritmo... essa cena vai, sei lá, né? Atrasa um pouco ali o ritmo das conclusões mesmo, não sei. É, e meio que durante o filme você vai... Tem essa sensação de falta de rumo, sabe? Que é meio vazio, assim, né? Tu uhum. não sabe onde tu tá pisando e não uhum. tem expectativa nenhuma e... Uhum. Sei lá, eu perdi um pouco do interesse pelo filme no meio por causa disso, assim, uhum. mas aí depois retomou. Sim. É, acho que tem boas cenas em que você teme pelo que pode acontecer, assim, que cria uma boa emoção, mas... tirando isso, a construção... Ela me agrada mais ter visto o filme do que ver ele, parece. Mas eu acho que rolou um contraste um pouco do desgosto que eu tava tendo com o Em Bruges antes de ir pro cinema e de perceber que no Três Anúncios as coisas... Não sei, tem mais cinema ali pra mim. Assim. Sim, isso. Com certeza, né? Vocês estavam reclamando do ritmo da estrutura narrativa ali, assim, né? Mas eu acho que o ritmo do filme como um todo, eu acho que vai bem pra mim, assim. Eu gosto da relação das personagens com a paisagem, assim. Eu gosto estrada... do fato de ser uma cidade pequena e de ser meio que das relações dessas personagens na cidade, assim. Sei lá. O jornal que eles veem é um jornal local, né, a televisão. Sim, então tem esse jogo também com a televisão. E tu não vai falar do Clint, André? Que tu... que isso? Começou a falar ontem, não? Não, a gente saiu do cinema e eu cheguei a comentar com o Victor, pô, que memória, de que até achei, durante o filme me lembrou um pouco, não sei, alguns movimentos de câmera, um pouco da iluminação, talvez, o fato de ser, de muitas cenas serem meio escuras, às vezes, e... De serem personagens frágeis, fortes e frágeis ao mesmo tempo. É, eu acho que o assunto tem a ver com Clint também, assim, um pouco, né? Essa coisa da moral e violência na sociedade americana, assim, é um assunto bem recorrente, né? Mas eu não sei, eu não acho que o Clint tenha uma característica visual muito marcante, assim. Os uhum. filmes dele são meio padrão, assim, sabe? Não consigo ver uma assinatura do Clint tanto na direção, é mais... Uhum. Mais nos atores, assim, mais acho no que, drama. Acho que, não sei, em filmes talvez não... assim... Mystic River... o filme com a Angelina Jolie, agora não me lembro Changeling. O nome. A Troca, é. Eu não sei... A coisa da elegância do Clint, de conseguir abordar certos temas... Por mais que, enfim, esse filme tenha coisas mais caricatas e às vezes ridículas mesmo. É, esse filme é meio lenhador, assim, né? É. Mas às vezes tem certas passagens que eu acho que tem, que guardam um pouco uma certa... tem uma força da personagem, a personagem é incisiva, tá mostrando a que veio, mas ao mesmo tempo o filme consegue manter uma sobriedade pra filmar isso. Uhum. Não sei, eu acho que a cena com o padre talvez seja um... Uhum. Um bom exemplo, assim. Sim, a personagem é bem forte. Também, né? Tu vê a reação do padre, a figura do padre vai se desconstruindo ao longo da cena. E não sei, tem todo um jogo assim de espaço da mulher na casa dela. Não sei. Expulsando o padre de casa, assim. Mas... Eu acho que. Às vezes lembra, assim, foi uma coisa que me lembrou, talvez fortuitamente, mas eu acho que às vezes lembra. Assim. Eu puxei esse assunto justamente porque eu concordei contigo, assim, de... Não é que tenha uma, sei lá, uma comparação exatamente, mas uhum. tem bastante coisa que lembra. E acho que por mais que esse filme seja meio lenhador, como o Luciano falou, ele consegue resolver ainda alguns assuntos com uma certa elegância que talvez daí sim aproxime do Clint. Uhum. A coisa da violência ser... dele conseguir fazer a violência pertencer à humanidade e não rechaçar como apenas coisa dos maus ou dos bons, assim. Uhum. como ele consegue até usar esses personagens caricatos para depois recolocar eles de um jeito mais sóbrio ali, eu acho que até nessas conclusões a respeito de alguns temas ali, eu acho que ele se aproxima assim, mais da elegância do Clint, mas não tanto. Não, acho que assim... Acho que precisaria um pouco mais de depuração, assim, pra conseguir resolver algumas Ainda coisas. Tem aquela cena com o cervo, né? No meio do filme. Sim. Tudo bem, o Clint usa bebê de plástico. Mas o bebê de plástico serve um propósito dramático na cena. O cervo tá ali pra uma cena que é horrível. É, essa cena não precisava ter, né? Engraçado. Não sei, não tem que precisar. Não precisa ter as coisas no filme, mas ela não funcionou, né? Assim, Eu não achei tão. Eu achei a pior coisa do filme. A pior coisa do filme pra mim é a demarcação do sentimento de culpa da personagem. Quando ela fala, eu queria ser estuprada. Tomara que eu seja estuprada no caminho. Isso é tipo, não conseguir botar a culpa de outro jeito, assim, ou sei lá. Talvez não precisava, era só ter a discussão e pronto. E tem um acúmulo ainda sobre isso, né? Que é quando o pai da garota chega na casa e daí no fim da cena ele fala, ela queria ir morar comigo. Então. Era só cortar uma fala ali, né? Tipo, ficou meio... Bem grosseiro isso aí. Ficou assim, desconfiando que o espectador ia entender ou não, né? A gente não falou muito dos atores, talvez, não sei. Mas me parece que o filme também investe assim, bastante nas atuações, né? Principalmente da Frances McDormand e do Sam Rockwell. E do Woody Harrelson também. Woody Harrelson eu gosto. Porque ele é o Woody Harrelson sempre e ele é sempre daquele jeito. Pode ser. É difícil ver a atuação, porque parece que ele é sempre o chefe de polícia. Mas tem um tom diferente porque ele se mata, né? Assim, sim. Rola um... Esse suicídio pra mim foi... Foi massa, né? Eu não esperava que ele... Não esperava e as cartas que ele deixa são boas, né? Sim. Os motivos que ele dá... Sim. A autoconsciência dele é boa. Sim. Ele é um bom personagem. É massa o esquema do capuz também, né? Que ele se mata com o capuz, dizendo não tirem o capuz, assim. Chamem os rapazes. Eu acho foda que ele gradativamente vai se transformando, assim, de um policial escroto que não liga pra coisa pra uma pessoa inteligente, assim, né? Eu achei isso interessante. Até a carta moralizante que ele manda pro Dixon, assim, parece de um cara muito consciente do que ele tá vendo e de como lidar com as pessoas. O que vocês acham da Frances McDormand? Ela é uma boa atriz. Mas eu acho que o filme também é isso, ele tem aquela coisa de mostrar, essa mulher é foda, assim, sabe? Tipo, as cenas vão muito também pra essa coisa que acho que tem a ver com esses filmes de Oscar também, de tipo, vamos fazer uma cena em que a atriz agora vai, pá, vai sair, vai terminar a cena e tu vai ficar meio impressionado, assim, com a força dela e tal, não sei se vocês sentem isso, mas em algumas cenas, tipo a cena do padre é um pouco isso, assim, né, ela sai, tipo, por cima, assim, e tem muito a ver com como ela... Com como ela atua, né? Sei lá. Vai passar o trechinho dela na hora do Oscar, né? Exatamente. Acho que tem. A minha impressão tem um pouco a ver, acho que com esses trechinhos, assim. Pra mim, acho que a cena que eu mais gostei de atuação dela foi quando ela tá dando depoimento por ter machucado o dentista. E aí o Woody Harrelson, de repente, tosse sangue na cara dela. Sim, essa eu fiquei chocado. Eles estão brigando, assim, e de repente ele mostra a fragilidade e ela fala... Hey, baby. Sabe? Ela fica... Sim, eu gostei dessa aí, cara. Sim, essa cena é boa. É. tem uma raiva, tem um ódio, tem uma vontade pela justiça, pelas coisas funcionarem, mas a gente ainda é gente, né? Não. Eu acho que aí é que dá uma virada no conflito entre os dois, né? Sim. Eles estão se opondo, uhum, e a partir, sim, daí rola mais uma cumplicidade, é, assim, né? Sim. É, e aí é meio que a última, pelo que eu lembro, interação entre eles. Porque aí ele já vai pro hospital, e aí eles têm um piquenique, e aí ele vai pra lá se matar e... E aí tem a carta. A carta, é. É meio que é a virada mesmo. Achei um filme bom, cara. Eu não sei. Acho que agora, considerando os orçamentos. Fala, André, faz a tua pesquisa. Segundo o IMDB, esse filme custou 15 milhões. De dólares ou de reais? De dólares, imagino. Puta, não vi. São dólares. Porque 15 e milhões de reais. E o The Post, 50 milhões. E assim, que filme é melhor? Eu prefiro esse. Sei lá, só 20 milhões foi pro Tom Hanks, mas outros 20 milhões pra Meryl Streep, sobrou 10 milhãozinho pra fazer... É, pois é, tipo, ficar comparando orçamento é esdrúxulo, assim, mas acho que... Mas o que a gente pode fazer é que acho que esse é o último programa que a gente vai publicar antes do Oscar. A gente fez uma sequência de 3 filmes que estão competindo a prêmios, mas whatever, não que isso importe muito. Mas qual... Fazer um bolão? É. Não um bolão, mas o desses últimos 3 filmes, assim. O Me Chame Pelo Seu Nome, o The Post e os 3 anúncios. Eu só sei que o The Post tem o último. Mas não tem filmes que a gente fez no ano passado também que... Tem alguns. Tem que vão concorrer? Corra, tem... Não lembro. Me ajudem. O Blade Runner acho que está só em categorias técnicas. Mas, é, né? Alguma coisa assim. Eu acho Me Chame Pelo Seu Nome mais filme do que esse. É mais redondo, assim. Esse filme tem umas arestas que... Eu tive uma recepção muito irregular dele, assim. Uhum. E isso me prejudicou, assim. Enquanto Me Chame Pelo Seu Nome foi voo de cruzeiro, assim. Um voo de cruzeiro. É. Eu acho que eu gostei mais dos 3 anúncios. Eu me interessei mais durante. Mas, e depois também pensando sobre ele. O Me Chame Pelo Seu Nome me incomodou mais, apesar que eu vejo menos falhas nele analiticamente, né? Mas ele tava me deixando... Ah, vai pra frente logo, come o menino. Mas... E parece muito inocente, assim, parece que... Ah, e daí? Eu acho que é um pouco difícil comparar, porque... Pega. Me Chame Pelo Seu Nome é bem centrado na... Nos dois personagens ali, na... Né? Uhum. É isso, o social quase se afasta pra eles poderem se relacionar ali, né? Tipo... Sim. Não tem muita dificuldade. Nesse é bem focado na sociedade americana, na violência da sociedade americana, sei lá, assim. Sim. Eu acho, pelo menos, né? Apesar de não ser só isso, é claro. Sim. E aí, enfim, eu acho que isso obviamente vai truncar o filme um pouco mais, assim, né? Talvez tenha a ver um pouco com a coisa do voo de cruzeiro, né? Mas não sei sobre bolão do Oscar, sei lá. Mas esse filme tem bem cara de filme que vai ganhar melhor roteiro original, que é o Oscar para melhor filme independente, assim. Sim. Né, geralmente. Sim. Eu fiquei um pouquinho surpreso de ser um roteiro original. Para mim tinha uma cara assim de adaptação de conto em alguns momentos. Ou de compilação de histórias, assim, né? Tipo crime que vai sendo. Uhum. Não sei. Mas acho que o The Post não ganha, cara. Não sei. Não tô nem perguntando o que ganha. Tô perguntando o que a gente ganha, gosta mais também. Ah, tá. E... Tem esse Lady Bird que a gente não fez ainda também, né? Mas parece um pouco interessante. Bom, dito isso, ficar comparando o filme eu acho idiota. Isso a gente faz no fim do ano, né? Faz no fim do ano e foda-se. Mas essa foi a nossa conversa sobre 3 anúncios para um crime. Que é um título meio ruim também, né? A gente não falou disso, mas... título em português é bem ruim. Tipo, ele não tá anunciando para um crime. E vai recorrer um crime. Mas é... que título tu daria? É um... não, é um pepino? É um pepino, porque o título em inglês que é... Three Bob Billboards Outside Ebbing, Missouri. Tipo, se você traduzir para português é meio escroto. Mas é um... o título em inglês é bom. É bom. Mas eu acho que pelo menos o título em português soa bem. Porque isso, 3 outdoors já 3, não... é, não. Já não dá pra falar muito bem assim. É. Já trava a língua. Uhum. Mas... é ingrata essa profissão de... Dar títulos em português pra filmes. E com essa... Nas cercanias de Ebbing, Missouri. 3 outdoors... nas cercanias de Ebbing, Missouri. É, podia ser. Encontre em DVD na sua locadora mais próxima. Deu, Thiago. E esse foi mais um episódio do A Conversação. Valeu. Ah, uma coisa que a gente acabou não falando, mas que eu e o André a gente reparou um pouco é... que a gente tentou pensar, pô, em que época se passa esse filme, assim, né? E eu acho que ele é meio contemporâneo, mas meio que mal tem celular, assim, os celulares são meio velhos. A gente tocou que tem a cena que o Dixon liga pra Mildred, no, que ela tá lá na frente do outdoor, ela atende no celular, assim, mas... uma das primeiras cenas é o Woody Harrelson recebendo uma ligação em casa na ceia de Páscoa e é um smartphone. É bem verdade. Mas não tem muita coisa de internet, por exemplo, de mídia de internet, porque os carros são meio velhos, assim, não dá, né, não marcam tanto. E não sei se isso tem a ver com evitar o que essa situação seria no mundo da internet, que parece que o ódio tá mais... é mais fácil, né, odiar na internet, assim, é menos, sei lá... e menos responsabilidade. Exatamente. Sim. É, eu acho que ele quer se focar nessa coisa de cidade pequena, de ser uma comunidade que tem os conflitos também, né? Uhum. E aí internet que é um pouco anacrônico pra isso, assim. É.